toda segunda-feira, de 11 a meio-dia, programa A Força do Povo, apresentado e produzido por Thiago Rio. Cariri Art Crepe oferece aquele lanche de primeira. E mais, é também restaurante com pratos executivos, podendo ser servido ao seu gosto, tendo uma ótima qualidade em crepe, petiscos, sucos e algo mais. Cariri Art Crepe serve tábuas quentes para 2, 4 até 8 pessoas. Tábuas completas com frango, carne e calabresa, com batata e salada, sendo acompanhada com arroz, feijão e farofa. Porção de batata com bacon e calabresa. Batata com bacon e parmesão. Batata com bacon e cheddar. E tem variedades em hambúrgueres e variedades em crepes doces e salgados. Cariri Art Crepe fica na Praça de Alimentação do Friburgo Shopping, loja 202, na Praça Getúlio Vargas, 139, Centro Nova Friburgo. Telefone 2521-1428. Nosso WhatsApp 99284-4036. Se o petisco é bom, o chope é Brahma. Programa Adoleta, todas as quintas, às 18 horas, na Rádio Comunidade. Um programa para a criançada e para a gente grande também, aqui na Rádio Comunidade. Aos sábados, de 11 ao meio-dia, você curte os clássicos da MPB no programa Mora na Filosofia. Curiosidades, raridades e muita música boa aqui na Rádio Comunidade FM 104,9. Aguardo você, hein? Mora na Filosofia, morou Maria. 104,9. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS. Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução? Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais. E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Você está ouvindo a Rádio Comunidade FM. Os boias frias, quando tomam umas birita espantando a tristeza, sonham com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa é goiabada cascão com muito queijo. Depois café, cigarro e o beijo de uma mulata chamada Leonor ou Dagmar. Amar o rádio de pilha, o fogão, jacaré, a marmita, o domingo, o bar onde tantos iguais se reúnem contando mentiras pra poder suportar. Ai, são pais de santo, pau de arara, são passistas, são flagelados, são pingentes balconistas, palhaços marcianos, canibais, lírios pirados, dançando, dormindo, de olhos abertos à sombra da alegoria dos faraós embalsamados. tristeza. Sonho com bife a cavalo, batata frita e a sobremesa. É goiabada cascão com muito queijo.